Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas deste sabadão, né? E agora tô recebendo aqui com muito prazer o artista plástico Cássio Nasser. O Cássio que vai estar numa exposição muito bacana do dia 22 até o dia 27, né? Expondo os seus trabalhos aí do dia 22 até o dia 27 desse mês de março, das 9 da manhã até as 9 da noite no Teatro Municipal de Guaxupé. Cássio, seja bem-vindo ao programa Expresso, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Eu gostaria de agradecer esse espaço, né? É uma honra e uma satisfação estar aqui podendo falar do nosso trabalho e divulgá-lo um pouco. E vamos começar então, antes de qualquer coisa, quem que é o Cássio Nasser? O Cássio Nasser é um guaxupeano que viveu até os 18 anos em Guaxupé. Aí foi morar em São Paulo, né? Passou uns 27 anos em São Paulo. Retornou aos 4-5 anos agora. Eu sou filho do famoso Pachá que jogava futebol em Guaxupé, bem conhecido. Muito, né? Conhecido, né? O Milton Neves divulga bastante, âmbito nacional, né? Neto do Jamil Nasser. É isso. E tô aí voltando a pintar depois de uns 25 anos. Sem... Por que ficou esse tempo todo? O trabalho não deixava exercer essa arte? Por quê? É complicado, porque a arte, você tem que ter uma dedicação total para ela. Não dá para você fazer simultâneo, né? Assim, eu vou fazer isso e aquilo. Eu tenho amigos, por exemplo. Eu tenho um amigo em Guaxupé, o Moacir Ribeiro Cirino, o Titi. Ele é louco para voltar a pintar, mas ele dá aula na faculdade, é arquiteto, é... Quer? Não dá pra conciliar. Não, você tem que... Não dá pra ser um hobby, então? Tem... Não, dá pra ser hobby. Nesse período, eu fiz alguns trabalhos. Ah, tá. Eu fiz alguns trabalhos, mas agora, se você focar totalmente na arte, você tem que estar bem engajado naquilo. Sabe, desligado de problemas externos, porque aí teu trabalho não sai comprometido. Você não pode estar fazendo um quadro pensando em comprar leite ninho. Não tem nem jeito, né? É complicado nessa situação, né? Porque a arte, você se joga pra dentro de um quadro. Um fator externo, você passa, né? O teu emocional vai pra dentro da... Então, esse é o segredo de um bom quadro, de um bom trabalho? Passar isso que tá dentro de você justamente pra aquela tela? Eu, por exemplo, eu tenho uma felicidade, que eu considero felicidade, porque... Eu faço arte, quero que ela se pague, mas eu não dependo dela para viver. Então eu faço exclusivamente o que eu tenho vontade, sem pressão alguma. Ah, tenho que fazer, não, sabe, se o quadro vai durar uma semana para fazer, bem. Se vai durar 2 meses, como já houve caso, bem também. Então eu faço exatamente o que eu quero fazer. Às vezes eu não consigo por questão de falta de técnica, de talento. O projeto foi maior do que a capacidade, né? Pode ocorrer esses detalhes, mas ela tem que ser bem independente, senão você passa o exterior pro interno do trabalho. Por que que surgiu essa paixão e quando surgiu essa paixão aí pelos quadros, pela pintura? Eu com 14 anos, eu comecei com aulas de pintura na Escola Porão em Guaxupé, era minha professora na ocasião, a Lúcia Ferraz. Comecei e na mesma ocasião, o meu irmão mais velho, Flávio, ele ganhou uma égua, 3/4, assim que se fala, não sei bem, de manga larga do meu avô Jamil Nasser. E sou neto também de um avô fazendeiro, né, Magalhães. Então eu ia para a região, nos aras da região, tinha um livre acesso, entre aspas, né, tinha muita amizade e comecei a conhecer cavalos, entender um pouco mais e tentei trazer essa paixão para a pintura. No começo não correspondeu muito porque eu estava muito cru, 14 anos, você é um menino ainda, né, praticamente. E cavalos virou uma questão de honra. De honra, de honra, de honra. Posteriormente eu tive aula com o jesuíno Zino, né, Leite Ribeiro. E na mesma ocasião, eu participei de um mês no Festival de Inverno em Ouro Preto, Iniciação ao Desenho, com o professor Mário Lúcio Zavagli. Então, equivalente a 120 aulas. Mas tudo numa época, muita informação para um jovem muito pequeno, né? Assim, muito novo, aliás, né? Para absorver isso tudo. Quase que impossível absorver isso tudo, né? Tanta informação. Ficou na memória. Eu fui desenvolvendo, aí fui estudar, fui morar em São Paulo, fui trabalhar e tal, e fui praticando. Em São Paulo eu acabei fazendo a Escola Pan-Americana de Arte por uns 8 meses, mas aí o trabalho também me tirou, né, da trajetória. Voltei para Guaxupé há uns 4 anos, eu trabalhei 11 anos na TV Cultura em São Paulo, eu fui trabalhar com Ricardo Zayate. Trabalhei lá por uns 8 meses, falei: Ricardo, obrigado pela oportunidade. Não tenho filhos, não tenho que correr, eu brinco muito, atrás de leite ninho, nem de faculdade, eu vou dedicar o que eu tenho. Uma grande paixão que está adormecida aqui. E ficou lá atrás. E foi quando eu voltei a agarrar mesmo nos pincéis. A paixão, ela já vem, sabe, de muito, muito antes mesmo, bem, bem dessa trajetória lá atrás. Ela ficou guardada, assim, numa gaveta, né? Como alguns poemas que a gente tem, né? O Cássio, não é como andar de bicicleta. Não. Não é a mesma coisa. Não, não. E aí, pra você retomar aquilo que você tinha aprendido, pra retomar a sua técnica e tudo mais, como é que foi esse processo? Olha, hoje... Ou até hoje você ainda tá... Eu me considero de uma memória, né? De uma memória boa e um pouco autodidata. Sabe, o amadurecimento pessoal passou para a arte. É capaz? É. Se alguém faz, eu posso fazer. Como? Ah, vai demorar mais? Vai demorar mais. Ah, eu me lembro que um círculo no papel é um círculo. Se você der uma sombra, ele vira uma esfera. Então, parte desse princípio. Então, algumas coisas que ficaram na memória lá atrás, eu vou puxando. É até um exercício de memória. E às vezes alguma dúvida, sem, humildemente, eu recorro ao Google, lá à internet, sabe? Pra dar uma pesquisada. E a coisa é meio intuitiva. É meio intuitiva mesmo. Eu acho que é a natureza. O pessoal, inclusive, brinca comigo assim: por que que você não dá aula? Fala: eu não tenho um embasamento técnico. Eu tenho uma técnica minha, que eu desenvolvi assim, meio nessa trajetória que eu te disse agora, né? Mas eu não tenho assim uma coisa totalmente acadêmica. O meu olhar de leigo, quando eu olho seus quadros lá na sua página no Facebook, eu acho todas perfeitas. Eu sou leigo, não sou nenhum artista que pode olhar lá e falar assim: oh, não, mas tá errado isso daqui. Tem muito ainda pra melhorar daquilo que eu vejo? Tem muito pra melhorar. Eu sempre tô um pouco insatisfeito com alguns trabalhos, né? Eu uso uma máxima de Michelangelo. Longe de... Né? Ele diz que a soma dos detalhes é que fazem a diferença. Tá? Aí eu brinco que eu tenho uma frase minha, né? A perfeição não é necessária, mas buscá-la sim. Porque existem trabalhos hoje, eu sigo a escola do hiperrealismo, quando você não sabe se é uma foto ou se é um quadro. Você fica em dúvida. Né? Você fala: ah, você não tem um estilo. Não, eu procuro uma escola. E é para poucos que conseguem se enquadrar. Essa perfeição, né? É, eu tenho um ou dois quadros que eu digo que eu atingi 70, 80%. Ali eu consigo... Mas é um caminho bem mais difícil. Ou... Ah, muito mais difícil. Ele é muito mais difícil. Porque é mais fácil para você analisar. Então, uma pessoa que entenda, um crítico de arte, ele vai pegar lá e já vai, não tem nada a ver com a realidade. Não é isso? Eu estou viajando ali você não engana, né? Você sabe, você não sabe. É você isso. Não tem. Outro dia, a gente faz exposição e ouve muitas coisas e tem coisas que não vou nem mencionar nome, né? Entrou uma amiga de muitos anos atrás e deu uma volta assim de 2-3 minutos na exposição. Ah, mas não tem composição. Não gostei. Eu parei, falei, mas peraí, eu parei, pensei comigo, falei, não tem composição. Eu estudei composição simétrica, assimétrica, peso, não peso, na escola pan-americana e tal. Mas fotografia tem composição? Tem se estiver numa paisagem, mas você vai fotografar um abacaxi, ele tem que estar centrado. A minha intenção, a minha escola que eu estava propondo ali, era exatamente do hiperrealismo. Ele falou, você não atingiu, você não é hiperrealista. Aí sim. Era uma crítica válida, né? Eu aceito, né? Ah, de ouvir falar também, você não tem um estilo. Não, não tenho realmente estilo. Eu quero ser lembrado como um artista que dava tiro para tudo quanto é lado e acertava. Tá? Eu tenho quadros. Hoje eu sigo a escola do hiperrealismo, mas eu tenho quadros assim em todos os segmentos, né? Você já tirou aqui uma das minhas perguntas, seria essa? Qual que é o estilo do Cássio Nassi? Se alguém pegar um quadro lá no Amazonas e ver, ou esse é o quadro do Cássio Nassi, isso não dá ainda. Eu quero primar aí, não sei como te colocar isso, eu quero... Ah, isso aqui é um Cássio Nassi assinatura, sabe? Porque você navegar em vários barcos não é para qualquer marinheiro, tá? Sim. Você falar, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, fazer isso e tal. É complicado. Então, um estilo próprio mesmo, eu não me defini. Não, e nem quer? Não me preocupo. Faz muita questão? Nenhuma questão. O que eu tenho, a concepção de quadro, para mim, é uma pessoa para e olha e fala, oh, que legal. Sabe, gostei de olhar, tal. Tô parar e vidrar e ficar olhando. Eu pintei um cavalo e esse cavalo, ele é uma Madonna saltando no ar, assim, né? É um cavalo que eu levei ali uns 2 meses, uma média de 6-8 horas por dia. Ele tem arreio, cabresto, tem tudo. E na minha exposição, eu conversando com o pessoal, passou um garoto de 12 anos ou 13 anos, assim, parou, olhou, passou. E nas minhas costas, ele comentou com um amigo, né? Eu só escutei, falou, que perfeição. Isso. Pronto. Não tem preço. Crítica, sabe? Melhor que essa? Não tem preço nenhum, sabe? E eu fiquei, eu brinco, foi um quadro que doeu, eu suei ali naquele quadro. Sabe? Quanto tempo leva um quadro desse? Depende do grau de detalhes. Esse quadro é uma Madonna, tá num cavalo, tá soltando, hipismo, né? Tem arreio. Tem cabreço, protetor de tornozeleira do cavalo, tem telinha na orelha. Então, se você quiser, você vai aperfeiçoando ele mais e mais e mais. Não, e... porque eu tiro de foto. Eu tiro de foto. Não dá, eu ainda tô longe da genialidade de imaginar um cavalo e pintá-lo. Eu uso um notebook, eu preciso de uma foto de alta definição, porque eu vou pintar o olho, eu amplio ele ao máximo. Vai ali, ponto. Eu tenho aquelas informações. Mas eu voto naquela coisa. A foto é bidimensional, a pintura não. Você tem que dar profundidade. É aquela história que eu te falei. Um círculo é um círculo com sombra é uma esfera. Essa é a diferença, né? É. Então depende muito do tamanho da tela, de quantidade e do grau da informação. Por exemplo, esse cavalo que eu tenho como uma referência, você tem na tua palheta, tela, na tua palheta, branco e preto. Aí você tem no mesmo espaço ali a Madonna, né, a moça, tá lá com um terninho meio aveludado. Embaixo tem uma sela dela, que é um couro bem esticado, bem liso. E embaixo ela tá com uma bota enrugada. São 3 texturas diferentes que você tem 2 cores para fazer. Eu brinco, tudo. Se vire, meu amigo. Você inventou de pintar. Alguém tem que ver aqui. E o boné ainda já é uma outra textura com 2 cores. Você tem que passar isso, não é só pegar o branco e preto, não. É. Agora, olhando, eu acho que eu consegui atingir esse grau, esse meu objetivo, né? E aí depois passa uma senhora e diz, faltou composição, caso. Vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente segue. Antes do intervalo comercial, a exposição então, do dia 22 até o dia 27, né? Isso, das 9 da manhã às 21 no foyer do Teatro Municipal. A entrada é franca, obviamente, mas eu gosto de mencionar porque já me parar na rua, não fui, quanto que pagava? Pessoas às vezes mais humildes, mas sem problema algum, só reforçando isso. Beleza, intervalinho comercial, a gente volta já já, seguindo esse bate-papo com o artista plástico Cássio Nasser. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui pela sua pássaro da LFM todo sábado, sempre a partir das 11 horas da manhã. Hoje já passou por aqui o Dom José Lanza Neto, bispo diocesano de Guaxupé. Conversei também com o Luizinho do Matão, novo presidente da Sigua, e com o Paulo da Silva Carlos, o Paulinho, né, da Zampar Farma, ex-presidente da Sigua. Conversei também com a Daniela Zoboli e agora tô batendo papo com o artista plástico Cássio Nasser. E mais uma vez eu relembro para você que do dia 22 até o dia 27 de março, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, no Teatro Municipal em Guaxupé, aconteceram a exposição dos quadros. Aí você vai poder conhecer um pouquinho mais o trabalho do Cássio Nasser. Cássio, que trabalhos você vai estar expondo e o que, que as pessoas vão ver nessa exposição? Olha, essa exposição eu foquei muito em cavalo. É, eu mesclava muito. Nessa exposição eu vou ter em torno de 22 ou 23, não digo telas, porque eu tenho também quadros que é feito a lápis pastel. É tipo um giz de lousa, só que pastel. É, 22 cavalos, são dois quadros de tulipas, né? Flores, que não é meu forte, eu confesso, eu fiz a pedido da minha mãe e da minha sogra, uma certa livre impressão familiar, você não pinta flor, terei dois quadros de tulipas, é, gosto muito de tucano, são dois, estetoscópios, de médico eu fiz dois também. Ano passado eu tive umas passagens com médico, uma certa homenagem, tem um boi, boi muito bonito, e três rostos feito a lápis, né, grafite, da minha esposa, da minha mãe, fiz da minha esposa, minha mãe teve uma certa pressão para fazer dela e de uma sobrinha neta também, mas o foco mesmo são cavalos. Essa é a sua paixão desde o início, né, como você desde contou o início, aqui já virou aliou, uma questão aliou de honra. Uma paixão outra, coisa, né? Foi simultâneo, né? E quando moleque, eu não consegui pintar cavalo como eu gostaria. Imagina, a anatomia do cavalo não é nada fácil pintar, não, né? Não. Eu fico imaginando, eu acho que deve ser, bom, não sei, eu não sou muito entendedor de arte, mas uns animais mais difíceis ali de você retratar, não é? O que a gente escolhe, eu escuto muito assim, ah, teus cavalos têm cara de cavalo. Tem muita gente que não consegue a expressão do animal, né? Então eu já vi isso, assim, e eu tô transmitindo o que eu escutei. Ah, teu cavalo tem cara de animal, né? É complicado, porque o animal, ele tem uma alma, né? E você tem que captar, transmitir. Mas é, por exemplo, eu tenho um cavalo, eu estava falando de crítica, e eu foi um dos primeiros que eu fiz, e essa foi uma crítica construtiva que eu recebi. Uma senhora, mãe do meu cunhado, dona Beatriz, professora por muitos anos, e a foto que eu comecei, hoje eu uso recurso de notebook, de ampliar, era uma foto física, né, papel, e o olho estava muito, não estava nítido. Eu, no intuito de pôr um olho ali no cavalo, ficou um olho humano. É. Eu corrigi depois, né? Depois a crítica dela falou: mas esse olho tá meio humano. Mas ela falou assim, naturalmente, eu captei. Sim. No ar. Então tem detalhes no cavalo que você tem que pegar e passar, né? A narina, né? Você não pode errar muito, proporção. É. Então, o cavalo é. E o cavalo por si só tem uma morfologia, né? É uma coisa, eu acho assim, um animal perfeito, sabe? É uma elegância, um... É essa paixão que eu imagino, a dificuldade que é pra você então passar isso pros quadros, né? É, você pegar um cavalo de raça, desculpa os cavalos pangarés, mas se você errar, ele vira fácil. Um pangaré, você derruba o cavalo, né? Você derruba o cavalo. E... Como é que está a questão das artes plásticas aqui da nossa região, na sua avaliação? Dessa pessoa que saiu, viveu muito tempo lá em São Paulo, né, que tinha muito contato, eu acredito, né, com as artes plásticas, um grande centro, e de repente vem aqui pro interior das nossas queridas Minas Gerais. Eu trabalhei, né, como eu te disse, 11 anos na TV Cultura, que apoia a arte, divulga, muito, né? e sempre que pude fui a museus em São Paulo, no MASP e tal. Guaxupé é engraçado, e eu vou falar apenas de Guaxupé, que é o meu contato atual. Parece que pelo fato de você ser de Guaxupé, você não é um artista de fora com respaldo, você não tem o nome. Mas aí eu vou abrir um parênteses. Eu uso muito o Facebook, que é um mecanismo importantíssimo hoje para mim, que é uma maneira de divulgar gratuitamente o meu trabalho. Compartilho. Tenho amigos pelo mundo inteiro. Graças a isso. Graças a fotos, porque tem páginas que pintura a óleo, eu vou lá, compartilho. Tem Amo Cavalo, vou lá, compartilho o meu trabalho e tal. E vem pessoas da Coreia. Esse cavalo que eu te falei, que é uma Madonna plano, saltando, eu compartilhei. A Associação Hípica da Tchecoslováquia veio ser minha amiga. Me chamou, compartilhou a foto na ocasião. Então, é um termômetro que eu tenho. Sim. É um termômetro. E faço amizade assim. Parece que o pessoal de fora dá um pouco mais de valor que o pessoal de dentro, que não faz tanta crença. Ah, só porque é de Guaxupé, não é a questão. Eu voltei para Guaxupé para ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. Ah, vai se dar bem em São Paulo. Não é questão de se dar bem. O trabalho está ali para ser visto e ser julgado. Eu sou meio suspeito, eu brinco muito que os muito amigos, os amigão mesmo, gostam demais do meu trabalho, né? E as repercussões dessas exposições? Vem muita gente de fora de Guaxupé ou acaba sendo os amigões ali que não, vem para visitar? Tem os amigões, mas tem, por exemplo, na última eu vendi um quadro para um rapaz de Mococa, eu vendi recentemente 3 quadros para uma moça de família de Guaxupé, mas que mora em São Paulo. Ela é veterinária, adora cavalo, neta do Dr. Isaac. Ela viu meus quadros e por coincidência, ficou logo com 3. Mas é engraçado, porque não acha, de repente, ou tenha, não sei se tem acesso, tem Guaxupé, mas tá aqui, tá, não acredita e compra. É. E compra, porque pô, eu tive, por exemplo, o Toninho do posto São Paulo em Minas, foi lá, pintei o cavalo dele, ele viu meu trabalho, você pinta meu cavalo, pinto, falei, tem uma foto boa, tem, excelente, pintei, fiz uma tela de 1,5 metro por 1,80 metro, o cavalo ficou tamanho de um pônei, assim, isso eu falo porque um menino falou, nossa, um pônei, não tem nada a ver, a morfologia é totalmente diferente, mas o tamanho dele. Então, Guaxupé, o que eu sinto um pouco de restrição por você ser de Guaxupé. Sabe, quer dizer, certo. Você está em Guaxupé. Santo de casa. É, santo de casa. É mais ou menos isso, né? Infelizmente, porque tem gente muito boa, né, na região. Na região toda, né? Região toda tem gente muito boa. Ô, Cássio, quando você começa lá a iniciar um trabalho, uma pintura, você já começa pensando em vender no futuro ou não? Não, eu penso. Foi apenas. Eu gostaria de um reconhecimento. Eu tenho intenção de vendê-lo, sim. Todo e qualquer quadro. Todo e qualquer quadro. Eu não tenho pretensão. Eu falo, tomara que alguém goste e tenha condições de comprá-lo. Né? É para agradar. Mas não viso, porque se não vender, tá lá parado. Eu brinco com a minha esposa, falo, olha, você vai guardando que é acervo, hein? Principalmente artista. Depois que eu morrer, você vai ter um valor. Você vai dar uma valorizada. Aí brinco, olha, Van Gogh vendeu uma tela em vida pro irmão que financiou a carreira dele inteirinha, dando tela e tinta. Vale uns 200 milhões qualquer quadrinho dele hoje. É o único, né? Então, eu falo, eu penso em vender, em agradar, eu penso sim em vender, porque eu tenho um amigo meu, não vou citar nomes, porque o caso é interessante. Ele foi lá e comprou um cavalo. E eu tinha uma xícara lá, que eu tinha de hiperrealismo, que um outro amigo comprou. Outro dia ele me encontrou na rua. Mas eu fui muquirama de não comprar aquela xícara. Eu tô arrependido, tal, porque o preço era realmente alto. Mas eu fiquei um mês na xícara para chegar. Falou, dá vontade de colocar a mão dentro da xícara, uma xícara de café, né? Pra fazer o quê? falou, nem que você for pintar outra igual, você não consegue, não sai a mesma coisa. É, esse que é o grande problema. É, esse que é o grande problema. Mas, faz uma outra lá pra mim, cara. Não, não tem jeito, não sai, né? Não sai. Não vai sair. Mas é isso. Eu penso em vender, porque eu tenho que ter um objetivo, né? Já que eu vou vender, tem que ser o melhor. É. Sabe? É como o Ricardo Zayat, com quem eu trabalhei, ele comprou um quadro meu. Ele falou, Cássio, eu não discuto preço. Ele falou, eu vou te falar só uma coisa. Eu fui entregar o quadro pra ele, eu falei, Ricardo. É uma pessoa que eu respeito, astuta, fiquei pensando, né? Foi a única coisa que eu não discuto preço. Foi, é único, não tem igual. Eu falei, de fato, você me deu uma lição que eu não tinha visto por esse ângulo ainda, né? Não tem, é único. Você não, mesmo que você refaça, não seria a mesma coisa. É, Cássio, não é o seu caso, mas hoje um artista plástico, ele consegue viver só de artes aqui na nossa região? Nem diria na nossa região, vamos pegar o Brasil inteiro. Não, no Brasil sim, eu acredito que sim, mas aqui na nossa região não, difícil, né? Difícil. Eu creio que não. Mas por que tanta dificuldade? Falta lugar para exposição? O que que falta? Olha, eu acho que não é nem local para. Arte é caro, né? É caro. A arte é uma coisa cara. Então é a questão da economia nossa? Talvez. Também, também. Por exemplo, ontem eu estava no salão de cabeleireiro da minha esposa. Aí um menininho, filho da manicure que trabalha lá para ela, né? Falou, quanto que é para fazer o rosto, tá o rosto dela? Eu falei assim, olha, um rosto desse, R$500. Falou, mas tudo isso? Eu falei, é tudo isso, sim. Para sair nesse hiperrealismo aí de grafite, eu levo 50 horas para fazer isso. Você soma, um cabelo custa quanto? R$15 o corte. E 50 horas ela vai cortar quantos cabelos? Uns 50, né? Vai sair uns 750 e tá cortando cabelo. Aí quando você agrega o preço no teu trabalho, eu falei, e não é só as 50 horas, não. 40, 50 horas. É o conhecimento que eu tenho de técnica nisso, né? Lógico. Muito mais envolvido, desenvolvido. Então viver de arte é complicado. Não é impossível, não. Tem gente que é mais corajoso. E dói quando alguém chega lá no quadro seu, um desenho qualquer valer esse preço? Porque eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Ah, já. Já. É. Já. Mas é. Tem o lado positivo, né? Eu você falo... consegue ver um lado positivo nisso? Eu tenho, porque. Eu vejo assim, eu como um bom árabe, eu procuro tirar lucro de tudo, né? Fala, se um desenho qualquer, será que eu errei em algum lugar? E eu começo a me policiar. Será que eu não agradei? Eu expus um cavalo no Face agora, que uma senhora lá, uma alemã, ela queria assunto. E usando o tradutor e tal. Ah, o cavalo tá com ar triste, ar doente. Do outro lado, uma outra pessoa, que cavalo maravilhoso. Então tinha uns 15 maravilhosos. Aí eu parei para olhar no olhar do cavalo. Realmente, pela luz da foto e tal, ele tá meio. Ela tem uma 15% de razão, mas não é tudo aquilo que ela já queria. Mas talvez não seja o momento. Psicóloga da alma do cavalo. Talvez não seja o momento que ela está vivendo, que ela viu tristeza no olhar do cavalo e a outra pessoa. É. Pode ser, né? Porque vai muito disso também, a questão da arte, não é? Os olhos de quem tá. Tá vendo ali, né? Você tem a empatia, refletir. Né? Aí a pessoa sai elogiando ou criticando, né? Criticando. E é o seguinte, eu passo o ano inteiro num trabalho solitário. Eu tela. Então, esse espaço de exposição é um termômetro, porque eu reabasteço as minhas baterias. Porque tem hora que você fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Essa tela, esse pincel, né? Vai demorar mais um tempão pra fazer, podia estar lá batendo aí um papo. Aí você chega numa exposição e já ouvi não sei quando e quando que toda unanimidade é burra, né? Então eu gosto assim uns bliscãozinhos de repente, assim, opa, acorda, não é por aí. Porque senão de repente você acha que é o bam-bam-bam e não é. Você não tem que estar. Você tem que estar sempre evoluindo, tem que estar. Não tá bom, tá melhor, tá. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. O que eu posso fazer aqui, que pode ser feito. Senão você acha que duas pinceladas lá e a tua assinatura já é o máximo. É o máximo, né? Mas não é assim. Cássio, então vamos reforçar o convite pro vamos, pessoal. Olha, eu espero, pessoal, do dia 22 ao dia 27, das 9 da manhã às 21 horas, lá no teatro. Venha conhecer meu trabalho. Quem conhece, venha ver novamente. Tem umas 10 novidades lá esse ano, né? Eu produzo pouco porque meus trabalhos requer mais tempo. É. E lembrando que a entrada é franca, a gente só tá pode ir lá para conhecer, né? Ver. E quem não tem, quem quer conhecer um pouquinho mais também, é só acessar lá o perfil no Facebook, né? O perfil tem no Facebook, quadros, Cássio, né? Nasser. Eu sou meio preguiçoso, eu tenho que fazer uma página minha de artista ainda, mas. É. Se dá uns cliques lá, acaba achando meu trabalho. Encontra lá o Cássio, lá, tenho lá entre os meus amigos, para ficar mais fácil para quem é meu amigo lá, encontrar o Cássio lá, a ver que é um trabalho realmente fantástico, vai valer muito a pena você visitar essa exposição, então, do dia 22 até o dia 27 em Guaxupé. Cássio, parabéns pelo trabalho, posso até ser completamente leigo no assunto, mas como um leigo, você pinta demais, meu amigo, parabéns. Obrigado, viu? Eu quero agradecer o espaço mais uma vez, olha... só tenho que agradecer, é uma honra, uma satisfação e fico feliz com teu carinho aí. E vamos nos falar novamente, perto lá da exposição a gente se fala novamente. Se Deus quiser, conto com a sua presença e pessoal, vamos lá dar uma olhada lá, a artista precisa de aplauso, queira ou não queira, precisa de aplauso. Parabéns, Cássio. Obrigado. Intervalinho comercial, eu volto já já para encerrar o programa Expresso de hoje.